pra vida, tiro pra no chão. Piripiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Sai do chão! Cadê o grito das piradinhas? Ela não anda, ela desfila quando chega na festa, arrasa na pista. Ela tá de boa, tá querendo dançar. Mas depois de um tempo deve ficar piradinha. Ela desce pro salto, a gatinha perde a linha. Sai no chão, aê! Piripi, piripi, piripi, piradinha. Ela tá de boa. Piripi, piripi, piripi, piradinha. Ela tá doidona, fora da casinha. Tira CDs, bora sim. O tempo conserta tudo, ninguém pede por esperar. O desprezo que você me deu, as noites que me fez chorar. Se for como for, meu vento voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento aos poucos foi chegando ao fim. Eu não tenho certeza se deixei de te amar. Só cansei de dar amor e você me dá gelo. O dor leva gelo. De tanto você pedir pra eu deixar de apelar, tomei vergonha na cara e resolvi mudar. Segui seus conselhos. Com um whisky Red Bull, eu tô curtindo com a galera e dando vaia pra tu. Tô tomando o teu gelo com um whisky Red Bull, eu tô curtindo o Vila Mix e dando vaia pra tu. Se deixei de te amar, falar. Você resolveu me mostrar. Logo eu que nem pensava, que não imaginava te merecer. Que agora eu sou o dono desse amor. Eu nem quero saber por que eu só preciso viver. O resto dessa vida com você, com você, com você. Eu te vi e já te quis. Cadê os apaixonados? Esses dias chuvosos de frio, é aí que o vazio da tua ausência aumenta mais. E o silêncio desse telefone tá me deixando doente. Será que você também sente? Não, você não que aguente. Tanta solidão vai acabar com a minha casa. Não há nada que eu faça pra evitar o pranto. Já vi que só tá começando. Se hoje eu já bebi, já sofri mais uma vez, imagina daqui um mês. Daqui um mês. Jogado, bebendo pra entender o que você fez comigo. Um copo de cerveja, o coração ferido. Não foi falta de aviso. E se eu sumi, não é coincidência, coisa do destino. Quando me der com outro e estiver sorrindo, vai me ver no seu passado. Você perdeu o cara errado. Com a minha casa, não há nada que eu faça pra evitar o canto. Já vi que só tá começando. Se hoje eu já bebi, já sofri mais uma vez, imagina daqui um mês. Daqui um mês. Enxocado, bebido pra entender o que você fez comigo. Um copo de cerveja, o coração. E hoje eu tô chocado, bebendo pra entender o que você fez comigo.

amor. O teu coração. Aô, vontade de beijar na boca. E nessa loucura me dizer que não te quero, vou negando as aparências, disfarçando as evidências. Mas pra que me repetindo, se eu não posso enganar meu coração, yeah, yeah. Diga de mentira, que negando meu desejo, eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Eu entrego a minha vida pra você fazer o que quiser de mim. Tem muita gente tomando coragem pra dizer isso aqui, ó. Hoje eu vim te procurar. Te falar do meu amor, que me deixei pra trás. Quero te dizer que eu, coração tá em pedaços, com vontade de te ver. Porque saiu assim da minha vida, sozinho sem você não tem saída. Por quê? Porque você não quer saber do meu amor. Por quê? Se não fui homem pra você, diga se quando não passou de um sonho, se o amor que te proponho é como pra te convencer. Gostou, faz barulho! Tentei, mas foi inútil por alguém no seu lugar. Você marcou demais, você me fez sonhar. Busquei em outras bocas o sabor do beijo seu. Em outros braços percebi o quanto nosso amor valeu. Saiu da minha vida, levou a minha outra metade. De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade. Cadê você que não me liga pra dizer tudo bem? Você alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar? Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando, dizendo te amo, amor, voltei pra ficar. É paixão! Saiu da minha vida, levou a minha outra metade. De tudo que passamos juntos, ficou pra mim só a saudade. Cadê você que não me liga pra dizer ao menos se está tudo bem? Ou se alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar? Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando, dizendo te amo, amor, voltei pra ficar. me liga pra dizer ao menos se está tudo bem. Você alguma vez ouviu seu coração pedindo pra voltar? Porque eu muitas vezes me peguei aqui sonhando com você chegando, dizendo te amo. Amor, voltei pra ficar. Paixão de mar. Eu não aguento mais tanta solidão. Chega de brincar com o meu coração. Acabou seu tempo, eu tô indo embora. Eu te dei carinho, você disse não, que não rolava mais a nossa paixão. E até já descobri que de mim você já nem gostava. Não se esqueça que um dia o jogo pode virar, que hoje eu posso estar aqui e amanhã sei lá, tentando encontrar um amor de verdade. Quero percorrer a estrada que você partiu de mim. Eu vou atrás de você até o fim. Porque do que eu quero eu não desisto. Vou rompendo, vou tentando te encontrar de novo. Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar. Mostrar pra você que aqui é o seu lugar. Entenda de uma vez que estou apaixonado. Deixa eu te amar. Não se esqueça que um dia o jogo pode virar, que hoje eu posso estar aqui e amanhã sei lá, tentando encontrar um amor de verdade. Quero percorrer a estrada que você partiu de mim. Eu vou atrás de você até o fim. Porque do que eu quero eu não desisto. Vou rompendo, vou tentando te encontrar de novo. Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar. Mostrar pra você que aqui é o seu lugar. Entenda de uma vez que estou apaixonado. Deixa eu te amar. Eu quero, eu não desisto. Vou rompendo, vou tentando te encontrar de novo. Eu sei que bem na frente eu vou te encontrar. Mostrar que aqui é o seu lugar. Entenda de uma vez que estou apaixonado. Deixa eu te amar. Eu não aguento mais tanta solidão. Meu desejo quer me dominar. O tempo vai passando, eu cada vez te amando mais. Não sei me controlar. Me traz esse sorriso, me tira do castigo e vem colocar na dor ponto final e muda o meu astral. Trazer de volta a cor da minha vida que você levou. Vem curar de vez a cicatriz que no meu coração você deixou. Vem trazer de volta a cor da minha vida que você levou.

do meu ter. Não me vem outra vez me tirar do juízo, me falando de amor com aquele sorriso. Não me vem outra vez. Te esqueci, eu não nego, mas se você me tocar outra vez eu me entrego. Não me vem outra vez. Ainda estou me curando. Vai embora porque se eu olhar pra você eu acabo voltando. Você levou um pedacinho de mim. Você quase pôs um fim na minha vida, na minha vida. Você deixou a saudade me pegar. Você conseguiu levar a minha vida Quando você me encontrar, não tenha receio de dizer alô. Nem mude seus olhos pra outro lugar, nem fique com medo. Se alguém te perguntar se eu sou ainda o seu grande amor, responda apenas que não vai contar os nossos segredos. Deixa a dúvida no ar, pra ninguém saber o que aconteceu. O amor de repente irá voltar pra convencer você e eu. A gente não foi feliz como podia ser. Vivemos tempo no tempo. Quando aprendi a te conhecer, notei que era só fingimento. A gente não teve culpa se a solidão passou pra nossa saída. A vida passa nesse vai e vem. Amores são coisas da vida. Amores são coisas da vida. Quem gostou mais barulho? Decisão, não vá querer de voltar o meu coração. Ai, se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Depois não vá dizer que se enganou na decisão. Não vá querer de voltar o meu coração. Ai, se eu encontrar um novo alguém que me dê amor, eu vou te dizer não. Falando por aí que nosso amor já era. Porque me enganou todo esse tempo prometendo tanto amor. Tô precisando saber, mas fale de coração se é verdade ou não. Que a cidade está comentando. Vê lá o que vai dizer pra não se arrepender. Depois você vai continuar chorando. Depois não vá dizer que se enganou na decisão. Não vá querer de volta o meu coração. Ai, se eu encontrar um novo alguém que me dê amor. Depois não vá dizer que se enganou na decisão. Não vá querer de volta o meu coração. Ai, se eu encontrar um novo alguém que me dê amor, eu vou te dizer não. E as palmas? Que nosso amor já era. Porque me enganou todo esse tempo prometendo tanto amor. Tô precisando saber, mas fale de coração se é verdade ou não. Porque a cidade está comentando. Vê lá o que vai dizer pra não se arrepender. Depois você vai continuar chorando. Depois não vá dizer que se enganou na decisão. Não vá querer de volta o meu.